do programa Chegada Magra. L-6740, solo, 41, direita, 129, solo. Chamando à direita, 129, solo, L-6740. Liberando a pista na tela, na pista. Jet 6740, táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Vai lento via Alfa, reporte antes da Juliette, L-6740. Aguarde Galeão 380. Olha, qual seria a saída, por gentileza? Ador, solicita a modificação para pôr o 97 e o ano tendo seu erro. Está autorizado para o seguir final do 97, reporte erro. Victor 8001, identifique e desça para 2, correção 050, chegada Mari. Descendo para 050, chegada Mari, então 8001. Antes da Juliette, Web6740. Gente, Webjet 6740, táxi à frente, ingresso Juliette, portão 05. E a Juliette, portão 05, obrigado. Plan 3191 no piloto, cópia. No cópia, tá 3191. Plan 3191, autorizado Galeão, nível 380, via Up Zulu 14. Decola da pista 10, saída da El, transição Blast. Primeira curva à direita, controle 119.35, transponder 5027. Pesada nível 380 para o Galeão, via Perzolo 14, decola da 10 com curva à direita, saída da EL, transição Blast, o controle 119.35 e o transponder 5027, outra 3091. 3091, correto, chame quando pronto, informe o portão, é o 02. Afirmativo, chamada pronta. 7. Solo Gol 1777 para posicionamento, portão 4. Gol 1777, aguarde para posicionamento, portão 04. Temos um banho da Webjet que vai parquear no 05. Gente, aguardando, 1777. Com identificação 170, vigilante noite. Autorizado push e acionamento, reporte táxi, portão 4. Autorizado push e acionamento, reportará para táxi do Gol 1777. Oi, na proa da posição pelo, referente à chegada, bom se desça até o nível 040. Identificou, salvou a posição pelo para confirmar a chegada. Chegada bom se, posição pelo. Bom se, pelo. Autoriza até o 40? Está autorizado até o 040 e a posição é pelo Papaeco Lima Oscar. Pelo, copiado. Azul 4060, torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 8,6, obrigado. 2-1, vou confundir a identificação. Fizeram vigilância guardada a chegada à área. O 4-0-0 chega para ele e pouso no 0. Vento 1-0-0 graus, 8 mais. Baixa a trava, 4-0-0. São César, são 3-4-7 militares. Flashes, eu sou 3-4-7 militares. Siga Guardião 02. Eu tenho conhecimento do seu plano, informe no através de Pituaçu, Guardião 02. Reporte através de Pituaçu. Guardião 02, informe no través de Pituaçu. Tá, 3, 2, 1, 6, 4, duro, Mike. Agora 1777 DOP 140, autonomia de 2 horas e 50, alterna com fim. Una 777, táxi à direita via Índia e Alfa, ponto de espera da pista no 0, chame a torre em 118 decimal 6, ajuste 10012. Autorizado táxi Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chamar a torre em Rio de Janeiro, aguarde nível 280. Será possível coordenar o 340? Gente, 340, informação em curso. É a Victor, aguarde cópia. Tá sentido a Victor, aguardo para cópias do 4107. Comanda um bom noite, hoje está com 12 horas, agora está no sudoeste, está mais 38, 77, gol 1777, ponto espera pronto. Ok, muito baixa a transmissão, 777 está autorizado, Linhares decolar, pistão 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-2. Livre, alinhar e decolar na 1-0, 1777. 0060, como recebe o solo? Ah, 5-5. Gente, prossiga o táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Que Sede Alfa, reporta Anta Juliette, 40 mais 1. Para... O senhor vai realizar ILS ou R9? O ILS. Esse é para 2.000 pés. Ajuste 1.012 e informe o localizador. Autorizado 2.000 pés, ajuste no 092 e informe o localizador também, 001. Guardião 02, estacionado 0102. Estacionado 0102, está agora através de você. 402, bom dia, identificação dos postos 70, bem lá, com a entrada na área, fazendo a produção. Reposto táxi. Nível de vexamento 3895. Identificou o senhor? Não, não recebi a identificação. Só recebo o alvo bruto primário do radar primário. Ok. É, ultrapassou o distorcido, eu boto a 18.6, condenação. Informar lá a manutenção. Grato, bom dia. Controle 119.35, transponder 5032. Instrumentado 340 para Santos Dumont, via Perusk 50, decola pista no 0, será DL, transição de Iner, curva à direita, controle 19.35, transponder 5032, azul 4107. Correto, chame pronto. Sente. O azul 4060, ingresso Juliette, portão 09. Quer falar Juliette, para o 09, 4060. Ok, tá direto, parte do Graia livre e chame na final para o Graia, Guardião 02. Entendeu, que é livre, para aproximação, parte do Graia, Palmará no passo, Guardião 02. Palmará na final, corrigindo, Guardião 02. Ótimo, chama na final do parte do Graia, ok? É, evite redução para não ter que fazer espera aqui, tem uma nave aproximando o instrumento aí, para colocar a roda 10. Ciência da aproximação do instrumento, irá agilizar o cruzamento e Palmará na final, Guardião 02, grande. Gente, vole bons a partir de agora até 3295. 77. Acima tiro 3902. 320, saída da El, ONU 777. Salvador, muito boa. Bom dia, 3304, ciência de informação, Vitor, 200 para uma centena. Bom dia, 3304, identifique, desça ao nível 050, chegada Bonf. 050, perfil da chegada Bonf, está na 3304. Estado ingressando aí, próximo final da areia, e forma no solo, vento 1.00 graus, 3 nós. Informado solo, controlado, Guardião 02. Controle, tem 8001. Chame torre 118, decimal 612, 8001. 118, 6801. Controle, eu sou o Fábio 2704. Prossiga. Autoriza uns 10 graus à direita para livrar a formação. Afirmativo, está livre para efetuar as desvios. Grato. solo Salvador, terra 3895 para táxi, com 144 a bordo, 3:50, alterna Galeão. Tá, 3895, táxi à direita, via Índia e Alfa até o ponto de espera da pista 10. Quando lá chame a torre em 118.6, ajuste 10.12. Índia Alfa para o ponto de espera da 10, torre 18.3, ajuste 10.12, 3895. A torre é 118.6. 18.6, tá, 3895, graças. Torre Salvador, boa tarde, também 001 no final da pista 10. Gente, cheque o treino de pouso, bicho 10, vento 1.00 graus, 612 mais 8.001. 8.001, trem baixado e travado. Torre Salvador, confirme para o trem 8.001, somente os primeiros 90 metros da pista interditados. É afirmativo, tá só 90 metros, aqui só a cabeceira concretada que tá fora. Ok, obrigado. Botar 3191, tem push e acionamento autorizado, portão 2, reporte para o táxi. Tá, reportão táxi, eu tô 3191. O 3304, se desvio da direita, na formação próxima do São Paulo. Qual pilota 3304? 1255. Gente, reportando desvio, são 3304. Nenhum 33-3125. 3328-3325, obrigado, boa tarde. Botão 303. Quanto a presente de Povo vai ser na Pro 1 se tiver na cidade da aerovia? Pode bom, está 3304. Olho, força aérea 2704 atingindo 40. 2704, desça para 3.000 pés, ajuste 1.0, 1.2, vai na proa de pelo. 3.000 com 1.012 na proa de pelo. Paulo Salvador, boa tarde, então 8.001, lembrando da pista na sua escuta. Boa tarde, então 8.001, táxi de Alfa Juliette, portão 1.1. Alfa Juliette, portão 1.1, então 8.001. Vetor radar, houve direita agora na proa 095. 095, limite, mantém a proa por 4 minutos após a zona protegida, 3226. 297, em Brasília, 12425, Apônia, 2035, 2397, vamos lá. 202704, mantenha 13.000 pés. Manterá. Sua posição. Duas, questão. 10 horas, 8 milhas, rumo nordeste, o 737-800, livrando 37 para o fundo 60. Ajuste 10 no 2, responsabilizado. Ok, autoridade 2000, 1012, autoridade elétrica tem classe de portaria estabilizada. 04. Então, 3304, informa o tráfego agora 9 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, mantendo 3.000 pés, é um Charlie 208 da Força Aérea. Quem ficou ainda um aviso, nem esquece. Sim. Tá, 3895, perfil Gole, passa 2600. 3895, contato radar na decolagem, saída Gole, Eval Gonzas, o nível 320. 3895, sem restrições ao nível 320. Pushback e acionamento autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, o 4107. Solo, tá, 3091 para o táxi, 80 a bordo, alterna Guarulhos com 3 horas e 50 de autonomia. Confirme o alternado? Guarulhos. Gente, táxi à direita, via Índia e Alfa até o ponto de espera, pista no zero. Quando lá, chame a torre em 118, decimal, meia dúzia, ajuste 10, 12, boa viagem, um bom voo. E aí, com 1012, direita Índia e Alfa, no ponto de espera, 10186 até mais tarde, para 3091. Filme radial, edição de Salvador, papapapá, Mike Bravo, papá. Tudo que estamos tendo, Mike Bravo, papá. Gente, mantenha assim condições visuais, que nega em Salvador, 10, 12. Vou na... Foi direto rotatória, reporte na rotatória visual com o campo. Papá, papá, Mike Bravo, papá. Ô, 3895, necessita um desvio à esquerda. 103895, reportando desvios. Será, pode voar gole? Autorizado. 3895. Está autorizado a alinhar e decolar vento 120 graus, meia dúzia mais. Autorizado a alinhar e decolar 90, tá? 3109 horas. Expansão da companhia, convergindo cruzamento mais 3 minutos. P.O.B. alternativa, autonomia, tipo de aeronave, Mike Bravo, papá. Gente, informe origem e assim o transponder 0177, papapapá, Mike Bravo, papá. Controle Salvador, bom dia, San 3174, informação Victor. San 3174, essa identificação autorizada, chegada a Mari, deixe manter a nível 050. Identificado, Mari, descendo 050, 3174. Via Juliette, Alfa até o ponto de espera, pista 10, chame lá a torre em 118, decimal 6, ajuste 1012, boa viagem. Sente Juliette Alfa, ponto de espera 10, quando pronto, torre 18, meia azul, 4107. 3895, chama em centro Recife na frequência 128 decimal 8, alterne 133 decimal 25, TAM 3895. Para o TAM 3895, eu não entendi a primária. A primária 128 decimal 8, alterne 133 decimal 25, TAM 3895. TAM 3895, sente. 754, deixa de voo 2-1-0 no 754. Voo no 754, deixa 2-1-0 no 754. Autorizado ILS, o GLAD desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 2, reforçabilizado. Para 2000, com 1002, vai reforçar estabilizado no ILS. Good afternoon, this is TAM 3191 on dial the Patrick. TAM 3191, radio contact of the Patrick, Club Restrict, flight level 360, dial the Patrick, in air transition. TAM 3304 estabilizou? Estabilizado, localizador 3304. 2000 para o marcador externo, redução para aproximação, chamei Torre 1 no 8 decimal 6, TAM 3304. 386. TAM 3174, fã umbicada. 3174, mantendo 3109. Reduz a velocidade para 2509, TAM 3174. Reduzindo 2509, 3174 informa a intenção de efetuar o RNAV da 10. Sim, depois de TAP será coordenada TAM 3174. Aguardando coordenação, obrigado, 3174. Força aérea 2704 para sequenciamento, curva esquerda, proa 210, limitado pelo curso do localizador. Esquerda 210, limitado pelo curso.